ZY390, Rádio Clube de Dourado, 720 kHz, AM, 5 mil watts de potência. Rádio Clube, Dourado, Mato Grosso do Sul, falando mais alto, chegando mais longe. Estamos aqui para dar um importante aviso por conta da campanha que inicia hoje, sexta-feira, a partir das 15 horas, na sede mundial. Nós faremos a transmissão da leitura do livro O Peregrino todas as sextas-feiras no Espaço Família Cristã, a partir das 15 horas. Lembrando que os irmãos e as irmãs podem nos acompanhar segundas, terças, quintas-feiras e sábado na Rádio Deus é Amor, pelo programa Estação de Cristã, a partir das 15 horas, e também podem acessar os nossos estudos bíblicos e conteúdos no canal do YouTube Espaço Família Cristã. Então, lembrando, iremos encontrar os irmãos na próxima terça-feira para a leitura do livro O Peregrino. E na segunda-feira, iremos continuar com a leitura da autobiografia do missionário Davi Miranda. Deus abençoe. Atenção, operadores. Dentro de 5 segundos, forma-se mais uma rede SAR. Existe uma de nossas igrejas, Deus e Amor, Cacoal, Rondônia, Rua Presidente Mestre, 2468, Jardim Clodoaldo, Porto Velho, Avenida Brasília, 2145, Centro, Boa Vista, Roraima, Avenida General Ataíde Teide, 5263, Asa Branca, Rorainópolis, Roraima, Rua 3, número 610, Andaraí. Para mais informações, acesse o nosso site, cba.com.br, e busque o endereço mais próximo de você. Rádio Deus e Amor, e a hora certa. Agora são exatamente, ouvintes, na capital do estado, 15 horas e 4 minutos. Vamos agora às informações. Minutos, 15 horas com 8 minutos, horário oficial de Brasília, e já temos sinais ao vivo do altar do nosso Deus. Nome de Jesus, meu Deus, intercedemos pelos homens, clamamos agora, Senhor meu Deus, liberada vida, sim, Senhor, em nome de Jesus, transforma corações, quebranta corações. Renova o seu povo agora, meu Deus. Renova os seus servos, renova a sua igreja, enchendo do Espírito Santo, transbordando a rabacarraba, o ribicandarabia, transbordando do Espírito Santo, meu Deus. E, Senhor querido, meu Pai da Glória, nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais, a podermos cumprir.